Se prazer que tira o meu peço. Na situação de contato, na hora de ficar. Como se sabe, para passar por nós. Ele vai mais pra subir o pique. É hora do não, é hora do não. Se não quer, se não quer. E a tua vez, se não é normal. Se é que você tira a forma de chique. É pra mim, se quer. Mas não é. Lá, você tá muito só de espanhol. Você tem a gente espanhol. Eu não me dou uma maneira. Maneira, que chora e me espiou. E não sei como as passadas com os três. E essa mulher tá louca. Tenho pensado lá, espero um pouco. Essa semana, eu não agradeço. Não me dou as palmas que me funcionam. Depois da semana de medidas. Mas não tem espera. Eu me sei de que é boas. Para boas, boas notícias. E eu tenho uma maneira. Depende que este episódio é o que é. Que todas as pessoas estão fazendo. Não me sei. Essa vez que eu faço por mim. Collect the whole time. But now the time. then you might as well get some fun. Why can't every day be Friday on my mind? Some days I feel like I'm spinning wheels in time. Wednesdays just won't make it, and those Thursdays just can't make it. Why can't every day be Friday on my mind? Pero sí, que me quedan con pagan. Descubren muy celular, vagabundos de alma. En las calles ojalá nos saludáramos, compatriotas que comparten vida. Algún día la gente su mano levantará, que grosso es ayudarnos más. Ojalá Chile fuera un barrio de alegría. No lo es, no lo es, no lo es, y eso me pone muy mal. No lo es, no lo es, pero lo será. ¿Será que no les gusta ir a estudiar? Algo mal está funcionando ahí. Y si te enfermas, lo primero que debes hacer es matar a nadie va a salir. Porque los médicos nos llaman para ayudar. Pequeñas cosas nos harán más feliz. Ojalá Chile fuera un bar lleno de amistad. No lo es, no lo es, no lo es. Y eso me pone muy mal. No lo es, no lo es, pero lo será. Yeah. stars with your head above the clouds. I told you that I love you. You left me locked up in the past. Now I'm left alone, the dog walking down the road. You took me up outside your fence and brought me to your arms. Then you left me, but you left me all alone. Pizza. Esta es la compañía de esa razón de todos los que solo soy yo. Fíjate, solo eres tú. Fíjate, mi corazón, perdeme mi corazón. Corazón, mi corazón, perdeme mi corazón. Corazón, perdeme mi corazón. Yeah. I'm gonna swallow all my pride. my sweet darling, with your head above the clouds. When I told you that I loved you, you left me up in town. Now I was just a lonely dog walking down the road. You picked me up at the last bend and brought me to your arms. You loved me, but you left me all alone. Excelente, pero no lo Thank you. porte-parole. Everybody. Marco, porte-parole. Game over.